Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Vamos mais para trás. 1997. Assim. Você jamais me olhou, sequer pensou que meu olhar fosse de amor. Meu coração dispara sempre que te vê. Eu mal posso entender como é bom te querer. Como é que eu posso ter coragem pra falar dessa paixão? Pois sei que vou morrer se você disser não. Então fico a sonhar com teu olhar e você dizendo sim. E o primeiro beijo de amor sem fim. Obrigada, gente.